Você faz de conta e quer meu perdão. E depois apronta com meu coração. Desarruma tudo, fazendo a goessa. Me põe quase louco de tanta pirraça. Dos carinhos que dar sem favor, tira meu escudo e põe em defesa. Me deixa acesa com água na boca e arende de amor. Garoto maroto travesso, com jeito de amar, faz de mim teu pequeno brinquedo, querendo brincar. Garoto, vem amor, vem mostrar o caminho da doce ilusão. Só você pode ser a criança do meu coração. Você faz de conta que quer meu perdão e depois apronta com meu coração. Desarruma tudo, fazendo a goessa. Me põe quase louco de tanta pirraça. Dos carinhos que dar sem favor, tira meu escudo e põe em defesa. Me deixa acesa com água na boca e ardente de amor. Garoto maroto travesso, com jeito de amar, faz de mim teu pequeno brinquedo, querendo brincar. Garoto, vem amor, vem mostrar o caminho da doce ilusão. Só você pode ser a criança do meu coração.